mano, mano. Ai, no mastar, vou lá em Belém, ai, no mastar, vou lá em Belém. Maria revestiu, revestiu, ai, no mano. Do meio dia, ai como sou. Do meio dia, Maria revestiu, revestiram. Ai no mano. De luar numa noite, a de luar.